Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 19. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Ricardo Pinheiro. E eu sou o Wagner Brito. Wagner Brito, convidado da vez. Quem é você? Nossa, é uma pergunta bem complexa, né, cara? Não, tenta ser o menos filosófico possível. Bem, vamos lá. Meu nome é Wagner Brito, eu sou... Também sou podcaster, tenho um podcast musical e conheci Doctor Who ano passado e já viciei nessa série. Yo ho ho! Or does nobody actually say that? E hoje estamos aqui para falar do episódio The Curse of the Black Spot, ou A Maldição da Marca Negra. O episódio foi escrito pelo Stephen Thompson, dirigido pelo Jeremy Webb. Tem o Matt Smith como o 11º Doutor, Karen Gillan como M. Pond, Arthur Darville como Rory e Hugh Bonneville como Henry Avery. Tem a Lily Cole também como a Sereia. Antes de começar, eu queria só comentar duas coisas que eu vi no Twitter essa semana. Eu queria saber a opinião de vocês. A primeira é... que até foi o Dr. Long Scarf que tweetou, que é a questão de o pessoal tá falando que a menininha que aparece regenerando no último episódio é uma Time Lord, uma Time Lady. Aí ele falou que na verdade, ser um Time Lord não é uma coisa que quem nasce em Gallifrey é um Time Lord. Time Lords são títulos que são dados a certas pessoas de Gallifrey. Assim como Time Ladies. E provavelmente o fato de ser da regeneração também é uma coisa que não é todo Gallifreyano que tem. São só a cúpula principal dos Time Lords dão certas, pelo menos isso segundo o clássico, né? Eles dão essas vidas extras para esses Time Lords. Por isso que às vezes aparece que eles podem tirar isso dele, né? É como uma casta superior dentro da sociedade, né? E essa casta que tem essa possibilidade, né? Que é a qual é dada essa possibilidade de poder regenerar. Acreditamos que isso tenha sido mantido, né? Da série clássica para agora. Vamos ver vamos ver qual vai ser a explicação da menininha regenerando, né? Mas é legal dar essa informação para as pessoas que estão ouvindo. De que não é todo mundo que regenera também é de Gallifrey ou é Time Lord, né? Mas você acha que o Moffat vai usar assim e não seguir pelo caminho mais fácil de ser uma Time Lady ali? Eu acho que ele vai seguir pelo caminho de ali ser uma Time Lady mesmo. Eu também tenho essa impressão, viu? Acho que ele não vai agora complicar tanto a série, ainda mais com o fato dela estar estreando nos Estados Unidos. Aí acho que ia confundir um pouco. Talvez ele jogue a bola, mas deixe para a próxima temporada, sabe? Eu também acho que o Moffat não vai complicar muito, não, porque também não é o perfil dele. Ele complica, ele torna as coisas um pouco nubladas, difusas, mas na medida certa. Ele não torna a coisa tão complexa a ponto que você vai levar muito tempo para entender, ou que a resposta vai ser uma confusão, uma coxa de retalhos. Eu acho que ele vai arrumar uma explicação razoável e que encaixe bem. É, a gente tem várias teorias até agora, né? Que ela é a filha da Amy, que ela é a River Song. Então, vamos ver se alguma delas vai se concretizar. Outra coisa é que o próprio Dr. Long Scarf também, ele colocou no blog dele que a River Song, ela foi presa no século 51, lá no Storm Cage. E o Capitão Jack, ele veio do século 51, né? Onde ele era um agente do tempo. Ele falou que, assim, como ia ser legal se mostrasse a cena do Capitão Jack prendendo a River Song pela morte do, né, pelo motivo qualquer que tenha sido dela ser presa. Eu acho que é plenamente plausível, porque desde o início, quando ela apareceu a primeira vez a River Song no Silence of the Library, ela falou que era do século 51, e eu notei a coincidência dela ser do mesmo século que o Jack Harkness, sendo que os dois são personagens criados pelo Steve Moffat. E parece também, tem gente falando que o John Barrowman vai aparecer novamente em Doctor Who, falaram inclusive nessa temporada. Então, se você juntar os pontos, eu acho que fica bem, eu acho que vai ser muito, eu acho que tem uma ideia muito interessante na maneira de colocar ele de volta na série, aparecer novamente na série. Eu particularmente gostei muito da ideia. Não, eu concordo também, eu acho que seria legal, porque é um personagem interessante também, se você parar pra pensar. E daria mais brecha, né? Porque parece que a impressão que eu tô tendo nessa temporada é que tá acabando os personagens. Mas por quê? No sentido de, ó, veja só, a gente tinha bastante personagem quando tava o Tennant, o décimo doutor. A gente tinha bastante personagem juntos ali, amigos do doutor. E a impressão que eu tive com o Moffat, ele deu uma enxugada nessa quantidade de personagens. Então, eu, pelo menos, tô com uma sensação de tá faltando gente, sabe? Eu não sei quanto vocês, assim. O Moffat, ele coloca bastante que o doutor, que nem nesse episódio dos piratas, mostra que o doutor conhecia o Freud, né? E todo episódio aparece ele falando de algum personagem histórico que ele conheceu. Então, eu acho que dentro da história mesmo, não aparecem tantos personagens, mas dentro do roteiro, o Moffat faz questão de colocar que o doutor conheceu um monte de gente, historicamente falando, né? De personagens históricos. Assim, esse é um doutor que anda muito mais pela história, de repente. Mais viajado, né? Podemos dizer assim. É porque na época do... Que eu imagino, na época do décimo doutor, tinha facilidade pro Russell de Torchwood e Sarah Jane serem gravados ali perto do País de Gales mesmo, né? Então ficava mais fácil fazer essa aparição. Agora, quando a equipe de Torchwood era maior, né? A equipe de Torchwood era 5, 6 pessoas. Agora sobraram 2 e uma pessoa e um postiço, né, na equipe. Não, mas assim, aí como começou a quinta temporada com o Moffat, ele não logo no início, ele juntar essa galera toda ia ser complicado. Fazer o farofão na temporada de estreia dele, de apresentação da trama dele, das personalidades dele, do doutor, dos novas companions. Então ele deixou isso pra depois. Deixou pra depois, e o que aconteceu? Torchwood foi pros Estados Unidos e a Sarah Jane foi cancelada. Ou seja, ele agora tem que trabalhar com o personagem dele, material próprio. E aí fica mais complicado você introduzir vários personagens pra acompanhar o doutor de vez, né? Então, assim, eu vi até a notícia que o Jack podia voltar, que o Barrowman tinha dito já que tinha vontade, que já tinha conversado com o Moffat. Mas acho que essa temporada não tem como mais, porque já tá sendo gravado já o finale. E se tivesse qualquer visão que tivessem do Jack no set de gravação, já seria notícia já, né? Então acho que para a sétima temporada seria um retorno muito bem-vindo. Ainda mais Torchwood se firmar nessa temporada. Sorry, but he is spoken for. Amy! Everybody into the hall! Rick! Come on! Hey! Hey! Hey! legend, the siren. Então vamos lá pro nosso review semanal dos episódios de Doctor Who. Nesse episódio, a TARDIS aparece dentro de um navio pirata, no século XVII. Esse navio está em águas calmas lá, meio no meio do oceano perdido. E a sua tripulação está sendo perseguida, aparentemente, por uma sereia. Fora que toda a tripulação, por eles estarem lá naquela situação cercados e meio à deriva, começam a dar aquela loucura de estar naquela situação, né? Então, aparentemente a TARDIS ela aparece lá porque foi dado um sinal de socorro, porque a TARDIS percebeu que eles estavam precisando de ajuda. E aí o doutor vai tentar, de alguma forma, entender quem que é essa sereia que está matando os tripulantes, o que, que é aquela, essa marca negra que todos que acabam se cortando e se ferindo de alguma forma aparentam ter. E o que vocês acharam do episódio? Cara, eu gostei bastante, eu achei que foi legal porque ele deu uma descansada também, né? Porque a gente veio de dois episódios com bastante perguntas e tensa. E esse episódio veio assim pra gente dar uma relaxada, ele é bem mais leve, tanto que ele não, assim, ele faz só, ele mostra dois das perguntas que a gente viu antes, só tinha duas, então foi, acho que um episódio assim calmo, né, ainda mais o próximo episódio, né, já vai ser também, tudo indica que vai ser bem explodir cabeças, né. É legal ter esses episódios mais light, assim, pra dar um respiro, né? Mas o que aconteceu, o que foi que o pessoal reclamou, é que eles estavam esperando muito mais. Porque quando você fala em Doctor Who e você fala piratas, o pessoal já fala, putz, essa combinação vai dar um puto episódio, né? Aí a gente pega as influências de Piratas do Caribe, né? A Ilha do Tesouro e as histórias de piratas que a gente conhece. Mas não foi o que aconteceu, né? Assim, no final foi uma história um pouco decepcionante pelo que o pessoal estava esperando. Mas antes da gente falar mais, eu queria comentar uma curiosidade, que essa não é a primeira história que aparece o Doutor com piratas. Teve um áudio com o Colin Baker, que é fazendo o sexto Doutor, em que ele encontra com piratas. E eu, particularmente, eu achei esse áudio melhor do que o episódio, porque ele não tem nenhuma ameaça alienígena, não tem nada sobrenatural. São simplesmente piratas, e se você encontra um pirata daquela época, você não precisa de ter muito mais problema. Se você for pegar um pirata, aqueles pirata mesmo, filha da puta, de, sabe? Uhum. Né, que eles não são bonzinhos. Então, Não é Jack Sparrow, né? Que faz mais acrobacia e macaquice o tempo todo. Uhum, então. Foi. Faca entre os dentes e não gostou, vai caminhar na prancha, na prancha dos tubarões. E o rum, uma garrafa de rum. É, então, e esse áudio chama Doctor Who e os Piratas. E ele trata de uma forma bem mais humana e até tem. Tem umas músicas, assim, o episódio vira um pouco musical no meio. Tem muito mais espírito de pirata do que esse episódio. Então eu recomendo quem conseguir comprar o áudio, pegar de alguma forma. Não recomendo baixar, mas eu recomendo comprar porque o material é bom e não é caro. I was wrong. Please ignore all my theories up to this point. What, again? We're all in danger. The water's not how she's getting in. When we were down in the hold, think what happened. You, me, Amy, Rory, leeches. She sprang from the water. It's only when it grew still. Still water. Nature's mirror. So, you mean... Yes, not water. Reflection. O pessoal falou que o Moffat é reciclando ideias, né? Nesse caso, o episódio inteiro é quase uma reciclagem do The Empty Child. Que tem o monstro, na verdade, algo que está curando as pessoas e está sendo confundido com bicho. Eu lembrei direto dos Chulas, do Empty Child. Eu vou dizer que eu também achei o episódio um tanto quanto... Achei fraco. Não é ruim, mas achei fraquinho. Por exemplo, eu não gostei de uma coisa Ele resolve todo o mistério, ele resolve no final do episódio. Eu achei por um episódio só muita reviravolta, é isso, não é aquilo, não sei o quê. Achei que deixou muita coisa que não explicou, assim, tudo bem, a gente pode, concordo com o Wagner, que é um episódio mais leve, pra gente respirar, não é uma coisa assim. Eu acho que é um pouco da cena do terceiro episódio da temporada, que é um episódio, sempre um episódio mais soft. Na temporada passada foi a retomada dos Daleks, que a gente até brincou, são os iDaleks, né? São os Daleks projetados pelo Steve Jobs. Mas foi um episódio mais fraquinho. Então, mas esse episódio dos piratas foi melhor do que o Beast Below, eu achei. É isso, ele eu acredito que ele sofre do mesmo mal que o Beast Below sofreu, que é vir em seguida de um episódio sensacional. Com o Beast Below foi a estreia do 11º Doutor, que foi aquela estreia aclamada, que todo mundo gostou, e aí logo em seguida teve Beast Below, diminuiu um pouco o ritmo, teve uma outra história focada em um assunto mais solto, e aí fica complicado pra manter a qualidade. E agora aconteceu a mesma coisa, só que ainda pior um pouco, que teve início com história com a River Song, com a apresentação do Silence, episódio duplo, estreia comentada, e logo depois esse episódio dos piratas. Assim, eu não achei o episódio de todo ruim. O bom de Doctor Who é que você pode gostar de parte do episódio e seguir adiante. Então, assim, a parte dos piratas, do contexto, eu gostei muito do navio. É como o Moffat mesmo falou, que tem todas as características de uma história de pirata. Tem um motim, tem a caminhada na prancha, tem um monstro no barco à deriva, tem um capitão ganancioso, tem um baú do tesouro, tem tudo isso. Mas, assim, a ideia do monstro em si, a sereia, eu achei totalmente descartável todo aspecto dela. Eu acho que foi um monstro muito fraco. E, por ter sido de um roteirista terceirizado, né, entre aspas, eu acho que ficou meio explicado por quê. Eu não sei quanto a vocês, mas me lembrou um pouco dos roteiros da época do Russell, que é uma historinha fechada, simples, começa num episódio e termina ali mesmo, meio que pra dar uma relaxada, sabe? Me fez lembrar um pouco do começo dessa retomada do Doctor Who, cara. É isso, é porque Doctor Who sempre teve esses episódios, se você for reparar, sempre teve esses episódios de história autocontida, né? Que se resolve no próprio episódio e não tem ligação com a trama central da história. Mas, assim, alguns deles são notórios pela qualidade, como é o caso de Blink, da Madame de Pompadour. E outros pela qualidade irrisível que eles têm, como é aquele da menina que desenhava os monstros, como é Love Monsters, que teve também, Fear Her. Então, assim, sempre teve isso, mas acontece que alguns são bons e outros são ruins. E esse não foi totalmente ruim, como eu disse. Foram alguns aspectos, mas o monstro de Doctor Who, o monstro, o antagonista do episódio ser ruim, já foi metade do episódio, já. Eu acho que cai naquela coisa um pouco de Lost, que a gente tá tão entretido com o plot principal, e o Moffat ele dá tanta ênfase nesse plot principal, que quando aparece tipo um episódio da Kombi, todo mundo acha uma bosta. Porque não, você vem de uma história que foi interrompida, né? Isso é um das coisas ruins do Moffat, querer fazer uma trama toda interligada e com mil perguntas. Né, o episódio não foi tão ruim, mas pareceu mil vezes pior, só porque tava todo mundo querendo saber quem que era a menininha que tava começando a regenerar, quem que é como que o doutor foi morrer, quem que era o astronauta, e ninguém se importa se no navio estão matando gente e no final é o sistema médico de uma nave... É. Ah, mas assim, Roger, também seria muita inocência dos espectadores que não gostaram do episódio por isso, achar que o Moffat já no terceiro episódio da série, o segundo de seguida assim, de história, né, que ele iria desvendar o mistério da menina, ou iria desvendar o mistério da gravidez da Amy, ou qualquer outro mistério que ele abriu na temporada. Ah, verdade, assim, não dá pra ser ingênuo nesse ponto, só que o episódio, ele foi light na média, só que por esse motivo as pessoas enxergam ele muito pior do que ele realmente é. No meu caso, eu consegui sentar e assistir esse episódio e me entreter com uma história de piratas e Doctor Who. Algumas pessoas não conseguiram porque elas acharam que a história não foi tão boa a ponto de fazer elas esquecerem do plot principal e curti esse episódio. Ah, mas não dava pra esquecer do plot principal, porque ele jogou ali dois das questões que apareceram nos dois primeiros episódios dessa temporada. No momento aparece aquela moça com o tapa-olho, e no final do episódio, novamente, a TARDIS mostra a gravidez positiva e negativa da Amy, né? Então, ele faz questão assim, vamos relaxar, mas ó, a história ainda tá aqui, entendeu? A gente não esqueceu do plot principal dessa temporada. É, ele botou um lembretezinho ali de que nós não esquecemos do que se trata a temporada, né? Exatamente. Uhum. Tipo, mais ou menos, fazendo uma analogia aqui, é quando você tá com um problema na sua cabeça, aí você resolve fazer alguma outra coisa só pra dar uma relaxada, mas você ainda lembra um pouco do problema, sabe? Mas você tirou um pouco o foco da sua atenção ali. Eu ouvi mais ou menos assim, cara. E eu gostei do episódio justamente por causa disso, sabe? Deixar eu respirar um pouquinho. A minha crítica ao episódio, assim, o que eu achei, assim, não é nem por conta do primeiro e segundo episódios. Eu soube separar isso. Eu achei o episódio um tanto quanto atropelado em algumas coisas. No final, achei atropelado. E eu achei algumas coisas muito críveis. Pô, aquele negócio no início da Amy pegar a espada e partir pra cima dos piratas e fazer daquela forma aquilo ali. Eu olhei aquilo ali e disse, esses piratas estão muito piores do que eu imaginava. Porque não conseguem dominar uma moça, garota com... Mas tem uma explicação isso. Com espada na mão. Tem uma explicação isso. Eles estavam com medo de se machucar. Eles sabiam que um cortezinho que fosse... A sereia lá ia pegar eles. Então eles ficaram meio... Eles já estavam meio debilitados, digamos assim. Porque a sereia já estava pegando um monte de gente. Fora isso, eles estavam com medo de se machucar. Então se chegou a Amy lá mexendo a espada de qualquer jeito, eles ficaram meio com medo. Não, mas assim... Mas eu concordo que é muito estranho a Amy de repente aparecer... Fazendo uns malabarismos com a espada. Não, assim, qualquer desculpa que eles tenham usado... O importante foi que apareceu a Amy de pirata, né? Pra mim, foi um dos melhores momentos do episódio. Foi ela naquele momento de capa espada dela, voando de um lado pro outro do convés ali, dando uma de pirata. Então, qualquer desculpa que derem pra isso, estou ok com isso. É, uma coisa que... uma coisa que eu achei que podia melhorar o episódio, já que eles fizeram questão de pegar um personagem que é o Henry Avery, que existe... Né, que existiu, que ele aparece, que ele foi um pirata mesmo, que ele realmente pegou aquele ouro, que é o tesouro que aparece, ele realmente roubou. Eles deveriam ter feito os piratas mais piratas, sabe? O personagem do Hugh Bonneville, ele não parece um pirata sanguinário, como algumas vezes foi mencionado, né? Ele parece só um cara bom que... tomou decisões erradas por cabacice. É, mas assim, isso é explicado até no próprio episódio, né? Que ele era pelo menos ficou claro pra mim isso. Que ele era um oficial da marinha, que acabou saindo e acabou seguindo a vida de pirata. E eu acho que ele tava se controlando ali até um pouco, parecendo menos sanguinário. Primeiro porque não tinha muito quem ele matar, além do doutor e da Amy e do Rory. Tinha a questão da sereia. E também porque o filho dele tava no navio, né? Ele queria manter essa imagem. Pode ter sido isso também. É, eu gostei do ator. Acho que ele deu credibilidade ao personagem, mas o conceito de pirata ficou um pouco aguado pra mim. Ah, sim. Deu uma aliviada, né? No que é um pirata. É, os últimos que sobraram estavam meio já tipo, se rendendo já. Então, no final, você fala, Doctor Who e os piratas. Os piratas, eles poderiam ser ameaças um pouco mais ameaçadoras do que realmente foram, né? Uma curiosidadezinha rápida que eu achei aqui na Wikipédia, procurando sobre o Henry Avery, tem uma outra citação a Doctor Who a ele. É, num episódio de 1966, dos Smugglers, é mencionado um capitão pirata chamado, cujo sobrenome é Avery, e o centro do episódio é justamente a busca do tesouro desse pirata. E historicamente, o que a gente viu no episódio, pelo uma olhada aqui na Wikipédia, é plausível. Era um homem, criou uma carreira na marinha, abandonou, era devotado à sua família, antes de ser pirata, era dedicado à sua esposa e filhos. Roubou um tesouro grande de um de um sultão indiano, assim, é condizente. Uhum. Mas o que é interessante, tem essa referência ao Avery ainda na história, num episódio de 1966. Uma coisa que eu achei bem assim bacana, eu acho que ainda dá pra, de repente, ele deixou em aberto pra poder utilizar os personagens piratas de novo, é quando o capitão começa a controlar a nave, né? Então, mas você comprou essa ideia? Fala a verdade, fala a verdade. Cara, eu achei que foi muito corrido, sabe? Do nada, e ele falou, um navio é sempre um navio, independente da forma dele, né? Mas eu achei que ele deixou ali um mote pra vai que eu queira utilizar de novo, o próximo, sei lá, mais alguém queira utilizar esses personagens, eles estão aí navegando. Uhum. Mas ficou um pouquinho forçado. Eu gosto muito do negócio de piratas espaciais. Eu acho que esse foi aonde a resolução do episódio quis pegar, né? Essa coisa lá, os caras viraram piratas espaciais. Só que eu queria mesmo me empolgar mais com o fato do capitão do século XVII pegar a nave e sair já navegando o espaço. Né? Achei que podia ter sido uma forma um pouco menos forçada. É como o próprio Henry diz, né, pro doutor, quando estou na tarde, me mostra onde é o acelerador de átomos que eu dirijo qualquer nave. Né, mostrou que ele consegue entender o mecanismo rapidamente, ele consegue bater o olho e falar, isso aqui é pra ir pra frente, isso aqui é pra ir pra trás, então já pilota qualquer coisa. Mas será que ele ia conseguir pilotar um carro se jogasse ele no automóvel? Pois é, e a questão da navegação no espaço, só guiar pelas estrelas, tá? Mas as estrelas no mar, elas estão no céu, fica fácil, e no espaço. É mais complicado. Por mais que o Capitão Kirk dizia que só me deu umas estrelas e um barco para navegar, não é tão simples assim. Acho que tem que relevar bastante para você curtir a ideia. Você não pode ficar tão preso a uns detalhes tão técnicos assim, senão você não curte o episódio. No episódio passado também, ninguém reparou, ninguém falou nisso muito. Mas também teve também o Kenton Delaware, que é um homem dos anos 60, operando o celular de vidro, enviando mensagem com vídeo pro doutor, e isso ninguém também levantou essa hipótese, né? Mas se você pode ensinar uma pessoa a mexer no celular. O problema é, ninguém ensinou ele a mexer na nave. Mas isso é natural. Ele é um pirata, nave, ele vai aprender. Podem fazer o que quiser. Tem uma hora que, na hora que o doutor falar, tipo, se você tirar seu filho da nave, ele vai morrer. Aí o capitão decide. O que que ele fala? Só me mostra onde é o acelerador atômico, não lembro o termo correto aí. E eu já sei. Então dá pra perceber assim, cara, me fala o básico, com o resto eu me viro. Eu achei bem legal isso também. Imagine, tem que mostrar como que pilota, eu acho que ia alongar demais o episódio, sabe? É que não foi mostrado nada, né? Por isso que ficou esquisito. Mas se for pensar que o doutor deve ter alguma hora explicado mais ou menos como funciona, é beleza. Então. E esse episódio também teve uma coisa bem... Eu até dei risada, achei engraçado. Na hora que eles entraram na câmara onde tem todas as pessoas enfermas, a gente vê a Amy correndo até o Rory, o capitão correndo até o filho e o Doctor correndo até a TARDIS, né? Eu achei... Achei aquela parte muito engraçada. Todo mundo abraçando, Rory, meu filho, minha TARDIS! Esse foi engraçado mesmo, que a TARDIS, ela tinha ido pra aquele lugar também, né? Por que que a TARDIS foi? É porque tinha quebrado, né? Tá certo, desculpa. Pra também não ter o motivo do doutor pegar os restantes da tripulação e ir embora, né? Não, mas assim, isso da TARDIS presa já tinha sido utilizado antes naquele episódio que ele cai na estação espacial, que tem o fosso do Satã lá, e a TARDIS fica presa, né? Também não consegue sair. Porque, de acordo com o doutor, a explicação que ele dá é que quando ela entra no evento histórico, só consegue sair quando resolve o imbróglio que tá naquele evento histórico. Vamos falar então do monstro em si. O que vocês acharam? Eu achei que a atriz, ela não teve tanto trabalho pra interpretar. Não teve muito, né? Mais que isso, assim, ela... Achei legal ela... O CGI eu achei muito bom. Achei que foi a melhor coisa do episódio, foi o CGI dela. Mas posso falar uma coisa? Ela ficando vermelha de raiva, isso me soou tão ruim, cara. Me lembrou a cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente, cara. Eu achei tão estranho. Eu falei, putz, sei lá, cara. Aquilo não me pegou. Eu falei, é, mas depois que dá a explicação de que ela é uma projeção, né, da inteligência virtual, isso fica até meio explicado, né? Ela fica vermelho pra um sinal de atenção, de perigo, e verde pra tudo ok, tô salvando todo mundo aqui. Porque é o sinal que os humanos entendem universalmente, né? Verde, vermelho. É. Mas assim, ficou meio forçada essa explicação. Não deu um ar de... Assim, algumas horas até deu um ar de ameaça, né? Acho que teve horas que até o clima de terror do episódio funcionou, na minha opinião. Apesar de que depois que explicam o que que é, ficou meio uma tosco. Ah, eu achei isso aí... Meio caído. Eu achei esse antagonista um dos piores, se não o pior, da Era Mofá. Perdendo apenas pra alguns ali que... Aquelas caras pintadas do The Beast Below. E olhe lá, com uma disputa acirradíssima. E quem é o pior de todos os tempos aí. Porque essa sereia não salvou nenhum aspecto dela. Olha, cara, eu não consigo nem ver essa sereia como um antagonista, sabe? Porque se você parar pra pensar que ela não tava matando, ela tava, na verdade, curando. Então eu não consegui nem ver como uma... No final do episódio, né, pensando sobre ele, não consegui ver ela como uma antagonista. É isso, mas assim, ela é antagonista até os 45 do segundo tempo. É como foi no The Beast Below, que os mascarados, os de preto, eram os antagonistas até o final, e no final você percebe que eles estavam protegendo a rainha, a linhagem, você vê que eles tinham um motivo por trás também. Assim, antagonismo com motivação, mas antagonismo. Até a gente descobrir o que que era, ele tava matando todo mundo, né? E aí o doutor, mais uma vez, ele erra no diagnóstico dele, que é uma coisa que eu acho que... Eu não sei se vai ser citado explicitamente isso na Era Mofá, mas esse doutor, ele não é infalível, né? É, porque eu acho assim, a característica dele é que ele é muito elétrico, ele é muito a 220, muito cheirado ele, então eu acho que ele vai... Mil teorias ao mesmo tempo, mil teorias, uma em cima da outra, então... Ele acaba errando 99% das teorias até chegar que ela tá certa. Então acho que ficou isso bem explícito nesse episódio. Foi isso, que ele é uma pessoa que tá com pensamento a mil ali. E vamos testar X, X não é. Vamos testar Y, Y não é. Z não é. Pronto, vamos pular. Isso. Ele me lembra um pouco a Dona Noble. Quando ela está com aqueles poderes, vamos dizer assim, poderes, né, de Time Lord, que ela está falando a um milhão e tendo trocentas ideias e sabe, se atropelando nas falas. É porque até que a mente dela ia explodir, porque não ia aguentar, né? Exatamente. Só que a do doutor aguenta e a gente tem que prestigiar isso aí, né, dele a mil por hora. Bom, então vamos falar do Matt Smith, né? Ele tem um timing de comédia que fica bem legal quando ele tá na prancha. O que eu já falei aqui, às vezes parece uma criança, e às vezes ele é verdade. E às vezes ele parece um adulto revoltado, assim, vai desses dois lados e vai e volta do episódio todo. Mas eu acho que ele tá ótimo, o Rory tá ótimo nesse episódio. A Amy tá... A Amy... Cara, eu vou falar que a Amy, pra mim, ela ainda não convenceu como uma companion do doutor, sabe? Eu não vejo uma química tão legal quanto, por exemplo, teve entre o Tennant e a Billie Piper. E mesmo o Tennant com a atriz que fez a Dona Noble, que agora me fugiu o nome. Eu não sei. Tate. Isso, Catherine Tate. Me falta essa química, sabe? Essa... como posso dizer? Me foge a palavra agora, assim, sabe? Uma química entre os dois. Eu não vejo isso ainda, né? Pra mim não convenceu essa... É tipo a Marta, sabe? mas vai ser isso até o final do... Quando a Amy for embora. Porque ela tem que estar muito mais ligada. Eu acho que é muito mais importante que a Amy tenha uma química com o Rory. E eu acho até que acontece, mas por causa do Rory, o ator que faz o Rory ser um ator melhor. É, eu acho que ele consegue fazer um papel de alguém que tá na dúvida sobre a companheira, se ela tá sentindo o mesmo que ele sente, ou coisa assim. Mais do que a própria Amy mesmo, então. Ele me agrada mais, esse personagem do Rory, do que a própria Amy. Que o Rory, ele vive na fila pra ser morto, né? Ou personagemzinho pra ser morto. Em uma temporada, em 13, 14, em 17, 17 episódios, o cara morreu umas 4 vezes. Ah, mas alguém tem que ser a bucha de canhão, né, cara? Pô, mas, não, tudo bem, mas só, mas que bucha, né? É bucha sempre. Não, até perguntaram pro... Hoje na guarda tem trabalho, né? O anjo da guarda do Horror tem trabalho quando ele vai com o doutor, né? O anjo da guarda dele tá olhando dizendo, ah, de novo não. É, foi como perguntaram até pro Moffat no Twitter, né? O Moffat é um que utiliza o Twitter constantemente pra falar até inclusive da temporada atual, brincar com as coisas. E perguntaram a ele que bom episódio, mas por favor, você vai matar Rory uma vez por temporada? Aí ele respondeu, uma? Uma vez? Cadê a diversão nisso? O Rory é tipo o Kenny, né, do South Park, tá quase, praticamente morre em todo episódio, assim. Fizeram já um desenho disso, tá lá no universo do fizeram essa chave dele como o Kenny. Ele com o respirador, né, no pescoço e morto, coitado, no chão mais uma vez. Bom, vamos falar da mulher do tapa-olho, que aparece de novo. Essa mulher ainda não dá pra definir nada dela, né? Aparece mais uma vez, misteriosa, né? Já tem nome, já até a personagem, Lady Covarian, se eu não me engano, ou Coravian, é algo assim. E por enquanto só tem isso sobre ela, não tem nem como, até acho que o fã mais paranoico não tem como teorizar muito sobre isso. É, então, o que ela fala, né, na primeira vez, ela menciona algo como com sonho, né, ah, ela tá sonhando, não sei o quê. E agora ela fala algo do tipo, ah, ela tá bem, ela tá... Então, o que me remete a duas coisas, ela tá cuidando da Amy, né, ou ela tem a ver com sonhos, né, ela tá no... Mas eu acho que é mais assim, ela é uma personagem que cuida da Amy. Ou de repente ela tá fazendo o parto da Amy, ou ela tá... A Amy tá em algum hospital, né? Sei lá. É isso, a teoria que levantaram até agora, a campeã dos malucas, é que ela seria a psiquiatra da Amy e que a Amy, na verdade, não tá viajando com o doutor. Tá com seu amigo imaginário e tá presa no hospício. E aí ela seria a que vistoria a Amy, o progresso dela. Nossa senhora. Mas acho que isso, pelo menos eu descartaria, né? Não, não creio, né? Vejo, mas não acredito. É, já entrando naquele bloco das teorias malucas, o que parece que cada vez mais tá aparecendo é a questão das realidades alternativas, né? Que, de repente, existem duas M's, uma grávida e outra não, por isso que a TARDIS fica mostrando que, ah, tá grávida, não tá grávida, tá grávida, não tá grávida. O que tem de dica, né, nesse episódio? São duas naves que estão uma em cima da outra, né, como se fossem realidades paralelas, de repente. Então, de repente, existem duas M, uma grávida e outra não, né, vivendo no mesmo corpo, mais ou menos isso. Né? Existem duas realidades. Mas também tem aquela teoria de que o filho da Amy seja um Silent, né? Então, a TARDIS veria e acabava esquecendo, né? Então, acho que não dá pra descartar essa ideia, ainda mais porque meio que ficou... Deu essa impressão no episódio, no segundo episódio, que a Amy foi escolhida pelo Silent não à toa. Ela tem um propósito ali. Mas outra teoria que eu acho dessa mulher do tapa-olho é que talvez a gente vai saber um pouco mais dela agora no próximo episódio, em que parece que vai aparecer mais um Time Lord, então... É, o que falaram desse episódio dos piratas é que foi um episódio bem com custo, com a verba apertadíssima, tanto que são poucos cenários, são poucos efeitos, maior efeito assim da sereia, da Lily Cole, justamente para poder soltarem a verba no episódio do New Game, que parece que estourou as contas. Mas o do episódio do New Game, ele é o segundo? Ele é o quarto ou o quinto? É o quarto, é o próximo, já. Próximo, então eu acho que nesse a gente vai saber um pouco, eu acho, claro, que a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa mulher do tapa-olho. Eu tenho essa impressão. A gente não sabe se o Moffat pegou um roteiro de Neil Gaiman e colocou coisas da trama central, ou se deixou o Neil Gaiman livre pra trabalhar uma história que não interferisse muito com o que ele planeja pro final da temporada, né? A gente fica com essa dúvida. Tá, então vamos falar então de um pouco da expectativa pro próximo. É assim, eu acho que é uma coisa interessante, assim, eles investiram no episódio pro Neil Gaiman por um motivo simples, né? O Neil Gaiman é pop. É, exatamente. É um cara conhecidíssimo, né? Eu tenho um amigo que tá, inclusive, no aparecendo no Skype, que assim, um dos maiores orgulhos da vida dele foi ter conseguido bater papo com o Neil Gaiman e conseguiu. O Neil Gaiman fez um desenho pra ele uma vez que teve aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, isso vai ter um potencial muito grande de atrair gente nova pra ver Doctor Who. Então, acho que eles estão investindo pesado no episódio. Quanto ao episódio em si, eu tô bem curioso pra ver o que é que vai sair daí, o que o Neil Gaiman vai estar bolando pra ver o que vai acontecer, já que o nome do episódio é um nome um tanto quanto sugestivo, Doctor's Wife, né? O que que ele vai encaixar aí? Eu acho até que há uma possibilidade de eles até do Moffat até acertar com o Neil Gaiman, talvez o Neil Gaiman acrescentar elementos no episódio que vão estar ligados com a história da temporada. Eu acho que a Mulher do Tapa-Olho, pelo que eu dei uma olhadinha por aqui, ela ainda aparece mais dois episódios, pelo menos. E não está listado esse episódio. Eu acho que é o quinto ou sexto, ela aparece, e ela vai aparecer no oitavo, que não tem nome ainda. Eu acho que não sei se a gente vai ter alguma coisa sobre ela agora, mas eu acho que vai ser mais um outro episódio que a gente vai ver uma coisa que é meio isolada da história, da grande história da temporada, mas que a gente vai rir, vai se divertir. Espero, tenho uma firme convicção que vai ser mais bem escrito do que esse último, e talvez vai ter alguns elementozinhos lá, talvez apareçam, como no outro que aparecia a rachadura, né? Acho que vai aparecer algum elementozinho, vai aparecer talvez de novo mais alguma coisa, que o Moffat sempre deixa, pincela alguma coisa pra gente não esquecer. De alguma forma, aquela pincelada meio que por alto pra gente não esquecer. Eu acho que é isso. Pode ser também que falem da criança, né, nesse episódio. Toby! Sorry! The TARDIS! Vag, fala, você recentemente mudou do Tenant pro Matt Smith, o que você tá achando da fase do Matt Smith já? Cara, olha, como eu já falei pra você assim no Twitter, eu demorei bastante, porque quando eu comecei, vamos recapitular aqui, né, eu comecei a assistir Doctor Who no final do ano passado, e em janeiro todo eu vou fazer aquela maratona, sabe? E eu demorei um pouco pra assistir a quinta temporada com o Matt Smith, porque eu gostei muito do Tennant como o doutor. Ele passou pra mim, assim, um cara que é divertido, mas que carrega junto uma tragédia. E quando eu comecei a assistir com o Matt Smith, eu achei que ele deu uma quebrada nessa, assim. Ele parece que esqueceu do que aconteceu antes, né? Mas ele vem me surpreendendo, ele vem mostrando assim que é um ator que tá evoluindo muito enquanto doutor. Eu até ficaria feliz se ele ficasse mais uma terceira temporada, sabe? Depois mudar. Mas eu tô gostando, o Matt Smith tá me surpreendendo. Ainda mais esse jeito, às vezes, maluco dele, assim. E cara, eu não sei, eu dou o braço a torcer mesmo. Tipo, ele tá me surpreendendo. Eu achei que ia ser meio ruinzinho, ia ser meio fraco. Mas não, tá indo muito bem. O seriado, ele tá aí faz muito tempo, né? E imagino que toda vez que mudou de doutor, não foi fácil pra quem já tava acostumado com o anterior. Eu acho que é importante que quem realmente é fã da série não seja tão cabeça dura, não tenha dê chance pro próximo ator, porque é o mesmo personagem, no final das contas, né? Assim, tenha a cabeça aberta pra aceitar que o seriado é assim, né? Eles não vão colocar qualquer ator lá, eles vão colocar um ator que honre o que foi feito anteriormente. Então, acho que tem que ter a cabeça aberta e curtir, né? E é legal ter coisa nova, né? Acho que quando a proposta foi mudar o roteirista, mudar tudo, não poderia vir com mais do mesmo o que foi feito com o Russell T. Davis. Acho que mudou mais de 50% o que era antes. né, a temática mudou, a forma de contar a história é outra, e o legal é isso, é mudar mesmo. É, mas é que não dá pra você comparar os dois doutores, porque eles são muito diferentes entre si, né, cara? Você acaba comparando a interpretação do ator mesmo, mas o doutor em si, enquanto personagem, é complicado, né, cara? Porque você vê que são diferentes. Os atores são muito diferentes, a forma de atuação é muito diferente. Eu achei interessante uma coisa que eu tava vendo no Twitter, uma crítica que no caso era até o Dr. Longscarf. Faz a época do Russell Davis, que ele dizia que, na verdade, o Tennant levava muitas vezes o roteiro do Russell, que não era muitas vezes tão bom assim, por conta da atuação dele, que é arrebatadora, ele carregava a história nas costas e fazia a gente gostar e deixar passar certos furos do roteiro, certas coisas que não estavam bem contadas. São atores diferentes, são atuações diferentes, acho que isso que é a beleza da série. É o mesmo personagem criado, feito por mais de 10, por 11 atores, cada um impressionando, colocando a sua impressão, mesmo sendo um, sendo muitos. Acho que é uma das maiores belezas da série. Por falar em furos, uma coisa assim, sendo chato de novo com esse episódio, quando eles descobrem que a sereia ela precisa de um vidro, né? Como se fosse subir uma área que reflita a imagem. E aí o doutor começa a quebrar o vidro. Ele vai lá e quebra o espelho. Só que o fato de você quebrar o espelho não tira o fato de refletir, né? Na verdade, você cria mais áreas de reflexão. Então, mas a impressão que eu tive é que dependia também um pouco do tamanho da área, né? Não, porque a sereia sai da coroa. Ah, então, mas a coroa é maior do que um caquinho pequeno do vidro, né, cara? Do espelho. Eu entendi pelo menos isso, assim, mas concordo agora, você falando que ficou um pouco estranho. O que me incomodou também é que ele falou o seguinte: a sereia precisa de uma superfície plana para poder sair. Mas na hora que eles levantam a tampa do barril, eles estão no meio de uma tempestade. Sabe, aquela imagem tá bagunçada. Como assim? Não, assim, falha de roteiro teve algumas nesse episódio, né? Acho que foi meio tapilhão esse episódio. Esse que é o problema. O episódio, ele foi normal, assim, na média. Não teve nada, assim, tiveram cenas boas, só que as cenas boas não foram boas o suficiente pra compensar essas pequenas falhas, essas pequenas coisas que incomodam quem quando vê o episódio. É isso que é o problema, na minha opinião. Eu não me importo do episódio ser um episódio onde uma história tem começo, meio e fim e não tem muito a ver com a trama principal. Por exemplo, a cena que o filho do pirata morre, entre aspas, e o doutor dá aquela bronca nele e ele vê o filho morrer. Assim, aquela foi uma cena que foi forte pra mim, né? Foi bem construída e, né, o doutor lá na chuva, naquela tempestade, o cara tipo, puta, meu filho morreu por minha causa. Esses momentos foram muito bons e não deixam o episódio ser péssimo, na minha opinião, né? Tipo, bons momentos existiram nesse episódio. Eu só achei que teve muitas falhinhas, assim, coisinhas que incomodaram muito. Os bons momentos não foram suficientes para deixar esse episódio muito melhor, né? Mas o Moffat, ele coloca a barra de qualidade tão lá em cima também. Você tá sempre esperando, puta, Doctor Who com pirata vai ser o melhor episódio de pirata que existe. Então, assim, é saber dosar um pouco, fazer o lado crítico, né? Eu acho que se você não pegar, você pegar e não se prender a essas pequenas falhas, esses detalhes, você se diverte com o episódio tranquilamente. Bom, agora vamos para as notas, de 1 a 5, começando pelo Breno. Eu acho que o episódio foi bom, daria um 2 de 5, tá mais do que o suficiente para o episódio. 3. Eu dou 3,5, cara. Divertiu e ainda me deixou pensando um pouquinho sobre a última cena lá do... sobre a Amy tá grávida ou não. Tá, eu vou dar 3 também. Acho que foi um episódio legalzinho. Assim, na média. 3. Olha, eu acho que ele é um feio, episódio mas, de... Feio, mas arrumado. É, eu acho que é um episódio que ele não... Como posso dizer? Ele não queria tanto, mostrar tanta coisa. Ele só queria dar uma relaxada um pouco na história, sabe? Pra gente descansar um pouco a nossa cabeça também. Uhum. É, muita do que deu a decepção de alguns foi o fato de eles estarem com muita expectativa. Né? E a proposta do episódio não foi criar uma coisa grandiosa mesmo. Foi uma história de um barco com 5 piratas se cagando lá, né? Sim. Sendo perseguido por um bicho que ninguém entendia o que que era. E beleza, era só isso. Né? E eu consegui tirar um pouco isso do meu julgamento, por isso que eu tô dando 3. Antes da gente terminar, eu queria agradecer as pessoas que comentaram lá no universohu.wordpress.com. Breno, você tem algum comentário sobre os comentários? Tenho, eu tava pra falar disso até. Eu tinha gostado menos desse episódio do que inicialmente a nota que eu dei, né? Uhum. Mas a Amanda Tavares, eu tava discutindo com ela, a gente tava discutindo esse episódio, se tinha sido um filler, se tinha adicionado alguma coisa à trama. A gente tava numa discussão boa de Doctor Who, como é sempre, né? Discutir sobre Doctor Who. E ela postou 2 reviews, 2 análises do episódio, que mudou minha visão, tanto do episódio quanto da temporada. Que eu botei pra vocês aqui no chat e vou colocar quando for postado o podcast também. Que faz uma leitura interessante, não é uma review do que acontece no episódio, aquela review normal, é mais assim, de simbolismo do episódio, o que significa, e que eu achei bem interessante. Inclusive, o que ela fez do primeiro episódio, ela fez antes da exibição do terceiro. A análise que ela fez do primeiro e do segundo bateu justamente com o tema do terceiro, que foi sobre isso de reflexões, de universos paralelos. E por isso mesmo que eu fiquei até mais convencido do entendimento que ela teve. Eu acho que é uma leitura válida. E foi assim, um comentário que destacou essa semana, que eu fiquei assim abismado com essa análise que foi feita pela pessoa. Certo, então vamos lá. Obrigado, Janine, Regina, Goiga, Bernardo C, Eduardo dos Santos, Ricardo Melo, Fernando Alencar, Mika, Ana, Thaís, Marcelo, Amanda Tavares, Black Sonen Blue, Me, Fábio Pellegrinelli, Bianca Cavani, Bruno Godwell, Pink Paulas. Ô, Breno, você sentiu um aumento nos comentários do ano passado pra cá? Teve bastante aumento. Inclusive, não só nos tópicos de downloads de agora, mas das temporadas antigas. Tanto da primeira, da quarta. Acho que tem muita gente que começou pela quinta agora, voltando pras origens da série moderna. Teve aumento e tá chegando até perto de 1 milhão de visitas já lá. Algo que, assim, quando se faz um blog de um nicho tão específico como Doctor Who, nem se imagina, né? Nerd Herd, Petra Berg, RPG Rádio, que quem não sabe sou eu. Cass, Luana Barbosa, Ana. Então é isso. Obrigado pra quem comentou. Lembrando que quem quiser mandar... Aliás, assim, quem quiser ter uma chance de participar aqui e gravar com a gente, é mais interessante que essas pessoas mandem seus áudios primeiro, participem. Você quer participar, não só pelos comentários, participe por áudio, mande seu áudio dizendo o que você está achando da temporada, dizendo o que você achou do episódio, que a gente coloca aqui. É um jeito legal de você estar participando do podcast. Ah, Rod, se a pessoa quiser também dar pra gente presente, pra cada um de nós, uma caixa com as temporadas do Doctor Who ajuda, sabe? É, são 3 opções, ou gravar o áudio, ou dar presente, ou fazer o teste de sofá com o Rod. Oi, aceito também. Breno, é mais fácil que você, nós somos homens comprometidos e casados. Não, o Vag fez o teste do sofá com o Breno, por isso que ele tá aqui participando. Ah, tá explicado. Cuidado do Rod, esse. quero nada disso não, que é isso. Não, eu não preciso de teste de sofá, não. Só precisa me dar, a série nova de 2005 pra cá em DVD. Eu não preciso de legenda em português, não. Pode ser com a legenda em inglês. Se me der de presente, pode ter certeza que eu faço uma... Eu farei uma deferência especial para sugerir que você seja chamado para participar conosco numa gravação de um episódio. Tá certo. Nada mercenário, não? Bom, então é isso. Ficamos aqui, falamos de piratas. Arrgh! Né? O episódio... Aliás, ele brinca com isso, né? Vale comentar, né? Que o doutor brinca com isso. Com esse jeito de falar dos piratas. Ah, yo-ho-ho. É. Ele também sente falta dos papagaios, né? Da gargalhada, ele fala também. Ele cita essas características dos piratas, né? Todas, por exemplo. Esses clichês, né? De piratas. É, inclusive ele pega mais um chapéu pra coleção dele, né? Que é o chapéu de pirata agora que ele tem. É, tu pode crer. Ele gosta, esse doutor gosta de um chapéu. Mas é isso, falamos nesse episódio. Foi bem legal, obrigado, Wagner, por participar. Eu que agradeço o convite, sim, é uma honra estar aqui, cara. E fala seu site, dá seu jabá. Então, é para quem quiser, o meu blog é o Blablaísmo, www.blablaísmo.com.br. Lá a gente tem um podcast sobre música, que é a Rádio Blá. Vocês estão convidados lá a ouvir e dar seus pitacos. E um dia ainda pretendo fazer um episódio sobre as músicas que tocam no nosso seriado preferido aqui, Dr. Who, vocês já estão convidados já para participarem. Oh, legal, legal. E obrigado, então, Breno. Opa, obrigado a vocês. Mais uma conversa semanal de Dr. Who, né? Isso, obrigado, Ricardo. Bom, vou lá pegar uma caneca que encher de grog e já volto. E espero vocês semana que vem para falar do episódio do Game, que provavelmente é o episódio mais esperado dessa temporada. Ah, com certeza. Falar bem, esperamos todos falar bem, muito bem, né? Aham. Uhum. Nós vemos o doutor discutindo a relação. É. Então é isso. Obrigado pra quem ouviu e até a próxima. Até mais. I've got mail. There's a living Time Lord still out there. The house, what's the house? We walk on his back, breathe his air, eat his food. And do my will. The little boxes will make you angry. You're like a 9-year-old trying to rebuild a motorbike in his bedroom. You are not my mother. Why shouldn't I just kill you now?